Molho de tomate básico. Preparo de molho de tomate básico. Ingredientes: 8 tomates italianos, 1 cebola média, 3 dentes de alho, 1 pimenta dedo de moça, 1 folha de louro, 1 colher de sal cheia, a gosto. Modo de preparo: 1. Em uma panela média, refogue a cebola picada. No que ela começar a ficar dourada, adicione o alho picado, a pimenta picada e a folha de louro inteira. Refogue até dourar. 2. Adicione os tomates picados sem casca e o sal a gosto. 3. Cozinhe em fogo médio. Mexa frequentemente até os tomates desmancharem. 4. Mexendo, adicione água aos poucos para obter um molho uniforme. 5. Sirva. Observações. Tempo de preparo, 30 minutos. No refogado, fique à vontade para adicionar temperinhos maravilhosos a seu gosto como sálvia, erva baleeira, levístico, alecrim, etc. Dica, confira a nossa receita de massa bolonhesa de soja. Rendimento. Serve até 4 porções.